Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje a gente vai debater o lado bom e o lado ruim da disseminação da cultura japonesa aqui pelo Brasil. Aqui a gente vai falar sobre as japonesices, que o pessoal gosta de falar, o termo japonesice, né? Que acontecem pelo Brasil. Pelo Brasil, pelo mundo. Aqui é Mugiwara e eu sou um exemplo vivo da cultura japonesa One Piece. Isso não é pra ser um incentivo, né, Mugi? Vamos combinar que você é mais do que isso, Mugi. Que teoricamente você é 25% japonês. Então na lua cheia você fica foda. Eu tinha que fazer as minhas provas, tudo só em lua cheia, né? Aqui é o Panda e eu não sei se eu sou influenciador ou influenciado. Um pouco dos dois. Aqui é o Seiji e eu adoro tofu. Oh. Tofu, tofu. Tofu é bom, cara. Tofu é bom. Pô, não sei porque o povo reclama. Aqui é a Adri e a minha frustração com todas as japonesices é nunca ter tido uma cena de começo de ano escolar com pétalas de cerejeira voando em volta de mim e eu esperando que vai ser um ano legal. Aqui é o Jin e eu acho que os japoneses estão em outro nível. Nível asiático. Nível acima ou nível pra baixo? Aí depende. Pessoal, a gente vai falar sobre várias coisas que o Japão influenciou aqui no Brasil, aqui pelo Ocidente. Então, uma dessas coisas, eu creio que é o palavreado, os termos japoneses que muitas pessoas aqui ficam falando. A gente mesmo aqui no Projeto X, muita gente deve ficar assim com uma puta interrogação na cabeça quando escuta nossos podcasts de anime, que a gente fica falando termos que ninguém entende. Eu quero deixar um lance bem claro, porque ninguém aqui fica falando kawaii, coisa do gênero, tipo, gritando. É, por favor. Não, aqui não, Jin, aqui não, mas no Brasil, algumas pessoas fazem. Eu falo quando uma coisa é bonitinha, eu falo que a coisa é kawaii. Por quê? Qual é o problema? Só porque você é japonês. Não. Você fala a coisa é kawaii. Você não faz assim, a coisa é kawaii! Tem uma diferença. Não, aí é uma adolescente de 17 anos no Sil, velho. Eu falo sugoi que nem o Rufy. Eu imaginei o Jin com uniforme de colegial de marinheiro agora. Isso não foi uma imagem mental agradável. Sim, você quase fez eu derrubar o meu refrigerante. Você acabou de fazer o pessoal aí do mundo todo, que nós somos internacionalmente conhecidos. óbvio. Ficar, tipo, traumatizado, pagar psicólogo por sua conta. Vamos começar por algumas palavras, algumas coisas que a gente aqui no Projeto X fala, que seria até bom para esclarecer para os nossos ouvintes o que são essas coisas que a gente fala, que às vezes a gente nem para pensar, vamos explicar o que é isso no podcast, porque pra gente são coisas tão normais do dia a dia nosso, que a gente até esquece de explicar o que são. Mas, por exemplo, termos de classificações de mangás, a gente fica falando palavras como shonen, shoujo, seinen, josei, e isso daí são palavras em japonês que tem um sentido. Qual é esse sentido? Não, o sentido é de classificação etária, né? Exatamente. Mas a gente às vezes fala que seria bom explicar pros ouvintes o que são essas palavras. Por exemplo, o shonen. O shonen é mangás de classificação etária para garotos. É provavelmente o termo até mais familiar para as pessoas, né? Por ser o gênero que ganha mais notoriedade aqui, talvez seja o que mais tem uma referência mais óbvia. Que são os Narutos, os One Pieces e os Aldo Exorcistas da vida. geralmente, nos nossos podcasts, a gente até pensa assim, pessoal que escuta o podcast de anime já tem um pré-conhecimento dessas situações. Mas vamos deixar claro que nem todo mundo tem esse pré-conhecimento. Então, você que não conhece, não entendeu o que a gente estava falando naquela época, porque geralmente a gente, sem aviso prévio, só fala, ah, esse mangá, esse anime, ele é um shonen. É, seria o infanto-juvenil, né? Dos 12, 13 anos, por aí. Infanto-juvenil, exatamente. É, dos 10 aos 15, por aí. Aí, a contrapartida dele é o shoujo, que é pra garotas da mesma faixa etária. Eu acho que esses termos existem porque tem diferenças muito claras entre cada gênero, inclusive até visuais. Dado o público-alvo, eles geralmente fazem uma história na mesma linha de outras obras já destinadas a esse mesmo público-alvo. Exato, exatamente, exatamente. A gente pode pegar séries mais icônicas, é como você comparar o traço dos shonen mais recentes, que vou usar o Naruto como exemplo, e comparar, por exemplo, com o Kimi ni Todoke, que seja. Entendeu? Você vê diferenças, o traço é um pouco do shoujo é mais delicado, as cores são mais claras, dá pra perceber que as cores são mais claras, principalmente os que são mais pro lado da vida escolar e tudo mais. Não é uma regra, como o Jim muito bem apontou. É que assim, como você já tem um conhecimento que o shoujo trabalha em geral daquela forma, você já consegue distinguir o que é um shoujo de um shonen só olhando, entendeu? Não necessariamente ele vai seguir aquilo. Exato. Mas como geralmente ele trabalha dessa maneira, você consegue distinguir, entendeu? Por exemplo, você consegue imaginar um shonen, propriamente dito, com traço clump? Não dá, entendeu? São formas de desenhar que acabaram ficando vinculadas a esses dois estilos, que não se aplicam tanto assim aos outros. O clump, ele é complicado de falar, hein? Se a galera quiser se interessar em clump, vai ouvir o podcast de clump. É, o clump é outra categoria. É, uma categoria à parte. Mas assim, já o seinen e o josei não tem essa divisão visual tão clara. Pelo menos, eu posso estar errada, mas eu não percebo. Mas o que é seinen e josei, né, que a gente não explicou? Enfim, meninos, façam as ondas. O seinen e o josei, eles são na mesma pegada que o shonen e o shoujo, né? O seinen, ele seria algo mais... histórias mais elaboradas, mais adultas, né? E o josei, ele é uma história destinada também a garotas um pouquinho mais velhas, né? Garotas, geralmente, dos 17 aos 34 anos. E o seinen também, ele é para um público mais velho. Ele é destinado a um público mais velho. É na mesma pegada do shonen e do shoujo. Só que, tipo, é como se fosse uma classificação etária, né? Não, todos são classificação etária, né? É interessante que séries animadas ocidentais, você não vê tantas, se você tivesse que usar um desses termos, você classificaria como seinen e josei, né? Eu consigo pensar em algumas, mas não é, são poucas, que assim, você seria fácil assim, isso é especificamente pro público-alvo, um público adulto, entendeu? Animações adultas são mais raras. Mas fora essas palavras, shonen, shoujo, seinen, josei, são classificações de mangás que, em geral, o público que assiste anime já sabe isso de cor. Esse público que assiste anime também é classificado de uma determinada palavra. Aqui no Brasil, ela tem um significado. No Japão, ela tem outro significado, mas também é uma palavra que veio do Japão, que é mais uma influência aqui no Brasil, que seria a classificação de pessoas otaku. Por que assim, um termo tão depreciativo, que é o termo otaku, na sua origem, aqui mudou tanto de sentido, as pessoas abraçaram pra si, entendeu? Isso que eu não entendo, como começou? Na verdade, eu vejo assim, muitas coisas, por exemplo, que eles pegavam otaku e viam em animes e mangás que... Eu acho que a gente não conhece o verdadeiro otaku que é lá no Japão, né? Que é realmente um cara bem depreciativo. Mas sabe que tem gente que acha aqui no Brasil, inclusive, o otome um pouco... Não é pejorativo, né? Mas é tipo... Eu não sei, tem... Não faz sentido. É, então, tem garotas que não gostam de ser chamadas de otome. Elas preferem, tipo, otaku mesmo, né? Se for pra ter uma classificação, ter uma classificação igual. Não, otome no Japão significa donzela, garota pura, virgem. Não foi uma palavra inventada, mas ela não é o feminino de otaku, né? O otaku, vamos lá, pegando o significado de otaku no Japão é aquela pessoa que é fanática, sabe? Por exemplo, elas são compulsivas e assim, elas são meio até estranhas por tão fanáticas e compulsivas pelo que elas são. Não precisa ser exatamente de anime ou mangá. Um exemplo aqui, que o correto, por exemplo, seria falar que o Mugi, ele é o otaku de One Piece. Exato. Não que ele é um otaku porque ele gosta de anime. Na real, eu acho que falta um pouquinho pra ele ser otaku de One Piece, do jeito que o pessoal leva. É, por incrível que pareça, o Mugen ainda assim tá no lado normal do espectro. Perto do lado esquisito, mas ainda no lado normal. Não, ele ainda tá saudável, vamos colocar assim. É, mas o otaku ele é viciado por um hobby mesmo qualquer, né? Por exemplo, o Passacom otaku é viciado por computadores, game otaku, viciados por videogames. E assim vai. Exatamente. Não precisa ser só anime e mangá. Mas aqui no Brasil, os fãs de anime e mangá, eles abraçaram essa palavra pra tomar como uma classificação pra ele. É, aqui no Brasil a gente sabe que a gente possui coisas como tribos, né? Que são, por exemplo, roqueiros, punks, emos e por aí vai. Góticos e hipsters. Até o hipster virou uma tribo aqui, o que não faz sentido. É, o que não faz sentido nenhum, porque quando um hipster começa a virar tribo... Ele não é mais hipster. Ele começa a ficar mainstream. O hipster virou modinha, né? O otaku no Brasil não deixa de ser mais uma tribo, né? Muitos têm até um preconceito até com eles e são confundidos geralmente com nerds. Que não deixam de ser a maioria dos otakus serem nerds. Aqui no Brasil é preconceito porque diz que vê anime. Anime é coisa infantil, né? Eu acho que não existe tanto preconceito, sabe? Porque se fosse realmente uma coisa assim, ah, meu Deus, quanto preconceito, eu acho que eu veria na rua, assim, andando. E, tipo, eu quase não vejo. O preconceito aqui não é tão forte, né? Mas tem um pouquinho. Mas existe. Eu não vejo esse preconceito como sendo algo que nem eu vejo, por exemplo, contra, sei lá, gay, entendeu? Eu não vejo... Não, não chega aos pés disso. Não, é que uma coisa que eu percebo, eu... Tem muitas pessoas que correm pra esse tipo de hobby já tentando como uma espécie de, vamos dizer, uma espécie de fuga. Não vou dizer que é todo mundo, aliás, não vou dizer nem que é a maioria. Mas tem pessoas que, assim, abraçam esses hobbies porque elas querem fugir de alguma coisa da própria vida, entendeu? Só que são problemas que elas não resolvem e que, somando a isso, a pessoa usa isso como uma, sei lá, algo que se agarrar. Isso acaba tornando, pode até ser que não seja tanto, mas pode ser que a pessoa usa como uma espécie de fuga, mas não é, é um hobby, uma coisa que ela gosta e não vai resolver os problemas dela, entendeu? O que é o perigoso de tudo, todo esse tipo de coisa, a pessoa pode usar isso como uma forma de esconder dos problemas do mundo, entendeu? Acho que é até uma coisa que explica os otakus do Japão é que eles vão pra isso, eles abraçam com tanto desespero essas coisas de que eles gostam pra dar as costas pro mundo, entendeu? É, porque vamos combinar que viver no Japão não deve ser uma coisa muito agradável. Não, é só que assim, ele é um país em que você... Em que, sei lá, acho que a cobrança em cima das pessoas pra viverem, pra atenderem aos preceitos da sociedade é tão maior que muitas pessoas precisam de uma fuga e elas acabam fugindo demais. Mais do que deveriam, muito, muito mais. Pra não se matar. E não resolve muitas vezes. Em relação ao preconceito, depende muito da esfera onde você vai perceber isso. Porque se você pegar numa esfera geral, num todo, você acaba não percebendo, é uma coisa muito pequena. Mas se você pega e fecha ela... do mundo nerd, assim, digamos assim. Vamos usar esse termo. O pessoal mais da antiga, que não teve contato com os animes, você percebe esse preconceito com os novos nerds, assim, digamos, nós da década de 80, 90, que já teve um contato com o anime na infância e continua vendo até hoje, você sente da parte dos nerds mais antigos esse preconceito. Não é uma coisa que chega a um ponto de, por exemplo, sofrer bullying, mas você percebe esse sentimento, entendeu? Panda, ele até falou uma coisa legal, por exemplo, ele falou das pessoas que começaram a ter contato com anime de 1980, 1990, que é mais ou menos a nossa época aqui do Projeto X, né? Mas uma coisa legal de se falar é que, assim, esse foi o tirando Sage, óbvio, esse foi o quê? A influência do Japão aqui por volta de 1980 e 90, com os animes. Mas é legal lembrar que, assim, quando começou, acho que o começo dessa influência, eu acho que com a própria imigração lá por meados de 1920, dos imigrantes japoneses aqui no Brasil, várias coisas que esses imigrantes tinham de cultura lá, eles começaram a aplicar aqui. Até mesmo, a gente pode citar aqui que no Brasil a gente tem o beisebol, que eu acho que o beisebol é mais influenciado pelo Japão aqui do que pelos Estados Unidos. É, aqui no Brasil, o beisebol, eu acredito, tá? Eu não tô afirmando isso porque eu não tenho a certeza, eu não fiz um estudo. Mas aqui no Brasil, acredito eu que o beisebol que chegou aqui, quando começou aqui, ele foi influenciado mais pelos japoneses. Tanto que, inclusive hoje, eu e o Seiji, a gente foi ver um jogo de beisebol no estádio municipal de beisebol aqui de São Paulo. Quando foi fundado esse estádio ele foi inaugurado, vieram dois times de universidades do Japão para inaugurar o estádio aqui de beisebol. Porque o beisebol aqui realmente ele foi mais uma influência dos imigrantes japoneses. É, o beisebol, ele ficou assim, ele é bem conhecido no Japão, né, mas foi, eu acho que o pessoal do Japão que trouxe ele pra cá, no, pro Brasil, eu acho, né. Exato. Não foi o pessoal dos Estados Unidos. Na verdade, aqui é nítido ver que a colônia japonesa é a que mais pratica beisebol. Exato, por exemplo, num dos times que estavam jogando hoje, de todos os jogadores, tinha... apenas o catcher não era um descendente japonês. Olha, é capaz dele ser, só não parecer. É que olha o Mugi. Tem um cara da minha sala que tem Watanabe no sobrenome e não, de japonês não tem nada. Algum antepassado dele é, mas da cara não dá pra dizer. Então, a gente tem várias coisas aqui no Brasil que são influência do Japão aqui no nosso dia a dia, né? No nosso convívio. Principalmente, eu acho que pra gente que tá acostumado a ver anime, essas coisas, que a gente tá acostumado a lidar com pessoas que são, se autodenominam otakus, né? Na verdade, Mugi, eu vejo isso como uma coisa inevitável aqui. Por quê? Porque, mano, a gente só tá no país que tem mais japonês depois que o Japão, cara. É, realmente. É, tipo, era inevitável. Tipo, mais cedo ou mais tarde, ia acontecer. É, não dizem que São Paulo é a cidade que tem mais japoneses fora do Japão? Eu até acho que a facilidade da difusão da cultura japonesa aqui no Brasil teve esse adendo. Uhum. Tem uma colônia grande, né? São Paulo, Paraná, ou algumas cidades do norte também. É, eu acho que isso influenciou também. Eu puxei um pouco do passado, imigrantes, essas coisas, mas se você parar pra colocar hoje na atualidade, a gente tem o nosso bairro de São Paulo aqui, que inclusive é focado ao Japão, né, que é a Liberdade. E lá a gente vê muita coisa de cultura japonesa. Então, realmente, ele era focado no Japão, hoje em dia tá mais pra Oriente. É, a influência é forte. O Oriente em si, realmente, você vê coisas de... chinês, coreano e por aí. Mas aí vem o fato da migração também, né? De chineses, coreanos também tá forte aqui no Brasil. O Orinho Puxado deu certo lá, eu também tenho Orinho Puxado, por que não? A Liberdade é um bairro que predominante o comércio oriental ali, né? Você vê só coisas de japonês, chinês também, mas você vê uma... Hoje, em maioria esmagadora, os chineses, né? Porque os chineses dominaram a Liberdade. Expulsaram todos os japoneses de lá. Tem produtos, tem restaurantes, tem muitas outras coisas. Na verdade, se você pegar como influência chinesa, aí você vai ter tudo aqui no Brasil. Sapato, tênis, essas coisas, brinquedos. Nike. Tudo é feito na China. É, hoje em dia, passou a época, né, que o falseta era chinês. Hoje em dia, se é chinês, é original. Mas complementando o bairro da Liberdade, por exemplo, é um bairro que, por exemplo, a gente gosta de frequentar muito. Eles têm muitos restaurantes japoneses, né, entrando aí forte a culinária japonesa. Tem alguns pontos da cultura também, que é o, por exemplo, se eu não me engano, lá em outro bairro, talvez no Jabaquara também tenha, eu não lembro agora, não tenho a certeza também, o, por exemplo, o dito karaoke box. Que é uma coisa que tem lá no Japão apenas. É fácil ver a influência do Japão Oriente lá do karaoke box, porque você vê uma lista ali, tem uma coisa só em japonês, cara. É, então, o karaoke box aqui no Brasil foi influência também do Japão. E, entre outras, né, tem se bem que eu não sei se eu posso considerar as artes marciais orientais, porque eu não sei se isso eu posso considerar como influência... Até porque não é só do Japão, né? A gente tem o Taekwondo, que é da Coreia, a gente tem... Mas do Oriente, sim. Sim. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui em pauta, que a gente precisa colocar, por exemplo, não é exclusivo de descendentes essa influência aqui. Por exemplo, o Jin, ele não tem nenhuma descendência de japonês, mas ele tem uma puta influência pesada do Japão na pessoa dele. Ah, não, aí é questão de simpatizantes pela cultura mesmo. Exatamente, exato, exatamente. Exato. Mas como que surgem esses simpatizantes? Eu estudei no colégio japonês, por necessidade. Você pode ter, por exemplo, o caso do Jin, ele conviveu muito perto de pessoas japonesas, essas coisas. Mas tem muitas pessoas, por exemplo, o Marcos, eu vou dar um exemplo de um amigo nosso. Cara, ele é um negão, 2 metros de altura, de Itaquera. Ô Mugi, mesmo assim, o Marcos, ele mora aqui em São Paulo, onde temos, de novo... A maior cidade com a maior colônia japonesa. Agora, se você pega, por exemplo, a Fer. A Fer, ela morou no interior, no cu do Rio Grande do Sul. Também, mas os dois caem na mesma situação. Entendeu? Sem, tipo, tinha, se tinha dois japoneses na cidade dela, era muito. E eu acho que tinha, o pior é que eu acho que tinha. Mas, por exemplo, a Fer, a influência dela foi total televisão. Exatamente. Mas aí o que aconteceu? Começaram a surgir as pessoas que são, o que eu começo a dizer, os otaquinhos, na verdade, que começam a vir da televisão por causa de animes. A Fer disse que ela não. Ela não é otaquinha, não. Não, calma. Uma época da vida ela foi. Ela falou que não. Ela falou que não. Mas eu creio, eu chamo otaquinho que é quem? Aquela criança iludida que vê anime e na TV, entendeu? E acha o máximo. Mesmo. E acha o máximo. A gente achava, eu achava Samurai X o máximo. Samurai X o máximo. Naruto bom. Só que eu não tinha contato com o original. Depois que eu tive o contato com o original, agora eu acho uma bosta aquele que passava na Globo, entendeu? Eu queria falar com vocês. Vocês concordam, então, com a popularização dos animes aqui no Brasil, com a TV aberta, no início da década de 80, década de 90, ela influenciou pra caramba, eu acho, que as pessoas aqui com isso daí. É, o que acontece? Você deixou de ter as pessoas que se influenciavam a partir do convívio com os japoneses, com essas coisas, que nem o Jin, por exemplo, ele teve a influência por convívio com os japoneses. Começou a ter pessoas que não tinham conhecimento nenhum, não tinham amizade, vínculo nenhum com pessoas japonesas e começaram a entrar nesse mundo. Bom, eu acho que por simpatizante é questão de gosto, né? Você viu o negócio, eu gostei disso, então por que não? Vamos querer conhecer mais um pouco desse assunto. O que ajudou a difusão, assim... A gente tá falando na cultura em geral, né? Só que, por exemplo, se você tomar em consideração a parte dos animes, Mugi, a gente tem também a questão de internet. Aí é uma coisa mais recente, eu tô falando da década de 80, é uma outra geração. É, já é uma coisa mais recente, bem mais recente. Não, tudo bem, mas se a gente levar em consideração os animes, é essa geração, cara. Agora, não precisa ser necessariamente anime e mangá. Você pode pegar qualquer outro tipo de influência do Japão, é exatamente como você falou. Se a pessoa simpatizou com aquela cultura, ela vai lá e vai fazer parte. O que eu tô falando é que com os animes e os mangás, essa situação começou a ser expandida, entendeu? Você deixava de ter pessoas que precisavam ir a lugares específicos, começou a chegar pra qualquer um essa situação de você querer se interessar por isso. Sim, exato. Não, eu entendo o que o Mugi quer falar. Por exemplo, a pessoa vê o anime, vê coisas que tem no anime, por exemplo, o Rurouni Kenshin, ele vê coisas sobre cultura japonesa, ele vai se interessar sobre essas coisas de cultura japonesa. Então, uma influência à distância, mas também tem parte da influência direta, né, que tem um conhecido, amigo, familiares, ou uma cidade mesmo, né, cheia de descendentes asiáticos. É, por exemplo, Maringá, uma puta colônia japonesa lá, então... Aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, que eu vivo, tem muito japonês aqui. Porra, Maringá, Paraná inteiro, caralho. É, só que no caso, assim, comigo, eu não tinha visto, cidade onde eu cresci, não tinha nada. Só foi ter um evento de anime, por exemplo, só foi ter, sei lá, 5 anos atrás. Não é uma cidade tão pequena. A sua situação de você se interessar por esse mundo começou a partir de quando, Dri? A partir da televisão, não foi? É, a partir da televisão, sim. Mas ficou mais evidente quando a internet apareceu. Eu tinha como procurar. Antes eu tinha um interesse, que era isso. Ah, legal, mas não dava pra ver, então whatever. Aí quando eu comecei a usar a internet, eu comecei a me tocar. Ah, dá pra baixar. Aí que foi justamente quando começaram a surgir os sites de download, isso ajudou me ajudou a expandir. Eu conheci o que passava na TV, eu procurava esses que passavam na TV que eu não conseguia assistir pra baixar, aí eu descobri a partir desses que havia outros que também eram bons e às vezes até melhores do que eu tava procurando a princípio. Eu comecei a ter essa influência do Japão, quesito família. Posso falar também tanta coisa. Vocês tiveram bastante de TV ou de um pouco de família. Não é que eu e o Panda, a gente tem uma influência mais direta, né? De família japonesa. Então a gente já convive com a cultura japonesa faz muito tempo. Desde criancinha mesmo. Fortemente influenciado. Eu brinco falando que eu tenho, tipo, 75% só de... Porque meu pai biológico, ele é mestiço, né? Então, teoricamente, eu realmente tenho 75%. Mas eu, assim como o Seiji, a gente cresceu... numa família japonesa, tipo, que tinha por exemplo, partes culinárias e até religiosas mais tradicionais, entendeu? Então a gente cresceu totalmente dentro da cultura já. Diferente de quem pegou totalmente aleatório, caiu nesse mundo de paraquedas. Exato. Por exemplo, eu quando era pequeno, eu via fitas de programas de comédia do Himura Ken. Quem conhece o Himura Ken era um comediante muito famoso do Japão. Eu ia falar, quê? Entendeu? Não é uma coisa que, por exemplo, vocês teriam contato facilmente, entendeu? Mas então, eu acho que assim, fora essas vocês, a maioria teve o contato devido a anime, entendeu? A maioria é público genérico que não tem descendentes. Sim, sim, é a TV, né? Isso. E eu acho que a gente pode colocar assim, a popularização de anime, a gente teve duas partes. Que nem a Adri tá falando de internet, a gente teve uma pré-popularização, que foi o período anos 80, início 90, que a gente só tinha como canal de conhecimento a televisão. Não diretamente com anime, mas se você pegar a cultura japonesa em si, não antes dos anos 80, mas, por exemplo, nos anos 80, quem era... passou a infância nos anos 80 ainda, ainda teve o contato com os tokusatsu, né, cara? Exato, boa! Não, mas vocês estão falando de uma época de boom. Antes existe uma coisa muito mais antiga, da década de 60, 70, aqui no Brasil já passou National Kid, Ultraman, passou essas coisas muito mais antigas. Patrulha Estelar, que é muito mais antigo também, cara, do que esse boom da década de 90. Realmente, realmente. Mas aí, eu não sei se teve um boom tão grande quanto na década de 80, entendeu? Não teve o boom. Não teve. Não teve boom. Teve a influência. Mas o boom veio por causa dos tocos, da manchete, principalmente. As coisas da manchete. Exato. Aí o Sage tocou na ferida. Aí começou a ter o pessoal que, gostei disso daí. Pessoal que tá lá, vou entender mais como é essa cultura, vou pesquisar mais, quero saber mais de tokusatsu, vou conversar com pessoas que gostam disso também, entendeu? E essa de pessoas quererem conversar entre elas sobre o mesmo gosto começou a criar uma coisa no Brasil que hoje em dia a gente conhece como evento de anime. Quando, alguém sabe quando foi o primeiro evento que assim pode levar o nome de evento de anime? Foi o AnimeCon. Vocês falam, eventos são eventos exclusivos de apresentação de anime, né? Mas já como tem festivais japoneses, já tinha umas coisinhas, né? Que apresentavam um mini espacinho de anime. Sim, são os Matsuris. Tipo um stand com VHS de japoneses originais vindo do Japão, cara. Isso não é um evento de anime, mas tem bastante coisa, já trazer material assim. Por exemplo, aqui em Mogi tem um evento muito forte aqui de festival japonês, né? É o Akimatsuri, festival do outono. E todo ano eu ia lá e sempre tinha material ali também exposto pra anime, pra cultura, pra novela, dorama, músicas, de um monte geral. O primeiro evento de anime que a gente teve foi o AnimeCon em 2000. Você vê, uma coisa recente, é uma coisa relativamente recente. Pelo menos eu tinha a impressão de que era uma coisa mais antiga. Mas assim, principalmente porque eu só fui ter contato mesmo com eventos há muito pouco tempo. O primeiro que eu fui foi, sei lá, 2011, eu acho. 2010, 2011, não lembro. A propósito dos eventos de anime seria pegar pessoas que têm essa influência do Japão aqui, né? Se reunirem pra trocar informações, né? Essa foi a proposta inicial. Trocar VHS. Trocar figurinhas literais ou não, entendeu? Mas voltando pro que o Sage tinha falado, por exemplo, da manchete, apesar de eu já estar inserido na cultura japonesa, assim, só pra avisar vocês, galera, sim, existem descendentes japoneses que não gostam de anime. Isso não é... Existem, e muitos, tá? Existem essas pessoas, esses descendentes de japonês que não gostam de anime. Então, por exemplo, eu, apesar de estar inserido tudo mais na cultura, logicamente minha mãe não via anime. E sim, existem descendentes de japonês que não falam japonês. O Sage tocou num ponto interessante aí da TV, que foi a TV Manchete. E também tem outro canal, que foi o SBT, que eles ajudaram muito a difusão da parte dos animes na nossa cultura. Né? Mas eu acho que a Manchete, ela foi um bom expoente, cara. A Manchete, ela foi com foco, entendeu? Ela queria aquilo. Tanto que era anime e tokusatsu, né? O SBT, ele até trazia várias... ele trazia até algumas muitas até, se você for ver. Muito, muito boas. Por exemplo, o Fly, o Dragon Ball. Street Fighter Victory. Era legal pra caramba, assim. Por exemplo, na época de Tokusatsu, quando a Manchete apresentou e deu uma audiência desgraçada, todos os canais de TV apresentavam Tokusatsu. Exato, a Record, a Band. Globo, tem a Gazeta, SBT, Record, Band, todo mundo tinha o Tokusatsu. É por isso que o Tokusatsu também morreu, né? Porque cansou, né? Pô, todo mundo passava, pô. Cada um tinha o seu Tokusatsu. E isso daí influenciou também não só o Brasil, influenciou os Estados Unidos, tanto é que hoje existem os Power Rangers. Power Rangers! Sim, sim, os Super Sentais. Eu diria que influenciou a América Latina, cara, porque se eu pegar países México, outros países falando espanhol, cara, tem muito anime ali. É, eu também acho. Eu diria mais o mundo. Como que vocês entraram no mundo do Japão aqui? Como, quais foram suas influências no Japão de cada um aqui? Seria legal falar. Olha, eu primeiro falo que eu sou um descendente, né? Então, por exemplo, eu falo que eu sou da 100%, né, de descendência japonesa. Meus avós, todos os quatro são japoneses. E eu tô numa categoria chamada Sansei, terceira geração. São os netos de japonês. E a minha cidade, ela é fortemente influenciada em cultura japonesa, né? Por exemplo, eu falo que todo restaurante aqui por quilo, ele tem uma panela elétrica, onde tem o Gohan. Só pra ver essa influência. Eu não sei, eu digo 10 a 15% da população aqui é japonesa. Eu, como o Seiji, eu também. Eu não sou 100% descendente de japonês. Eu sou 75% descendente de japonês. Mas eu cresci com meus avós maternos, né? São todos japoneses. Eu já sou da categoria Sansei Yonsei. Eu tenho a terceira e a quarta geração. Depende de que avô. E, inclusive, minha avó é de Moji, Seiji. Olha que legal. Vocês podem ser parentes, ia ser legal. Olha, não duvido. Eu, completando, acho que o núcleo de descendentes aqui, eu também sou descendente. Pra quem não imagina ver minha foto. É porque você não parece com nada, Mug, desculpa. Eu sou da quarta geração, eu sou Yonsei. Meu avô, ele é mestiço, sendo que o pai dele era realmente japonês. O que acontece? Eu tive bastante influência do meu pai, mas o que acontece? Meu avô, ele era de Mogi. Ele é mesmo. Meu avô era de Mogi também. Vocês são parentes. Beleza. Esqueci disso. Vocês são parentes. Não, não. Não, eu não falei isso, Dri. É sério. Meninos, pesquisem. Vocês vão descobrir que vocês têm algum antepassado em comum. Isso vai ser legal pra caramba. Ou não, né? Não sei. O meu avô, ele tem a seguinte situação. Ele teve meu pai com a minha avó. E ele teve outros filhos com outras mulheres também japonesas, entendeu? Então eu tenho vários primos de várias avós diferentes. Alguns eu até não conheço. É capaz de eu ser parente de vocês. Tô aqui cruzando meus dedos, tô sendo que não. Mas o que acontece? Aí eu tenho vários primos que são bem mais olho puxado do que eu e eu tenho convívio bastante com eles. Um deles que me apresentou ao anime, entendeu? E aí fudeu a vida. Antes de ter convívio com internet e a lote, que tem hoje, ele chegava e como ele conhecia, né, porque eu saía com um rolê com ele, a gente ia pra Kyo, a gente ia pra rolê pessoal só de colônia japonesa também, mais ou menos que nem o Jin, só que eu ainda tinha um pouco de descendência, mas também não era tipo muito esse rolê que eu fazia com eles, mas aí eu comecei a pegar essa situação. O Mugi, por exemplo, se você vê o pai dele, a gente conhece o pai dele, né, eu pelo menos conheço o pai dele, o pai do Mugi, ele é japonês, você fala, não, ele é japonês. Agora você olha pro Mugi. Essa porra foi adotada. Exato. Porque, cara. É sério, o Mugi não tem cara de nada, vocês prestaram atenção? Ele não parece com nada, não parece com ninguém. Olha, eu sou 25% japonês. Então, minha história teve. Meu interesse por cultura japonesa teve três momentos. Primeiro, sétima série. Uma professora minha que. Da qual eu não quero lembrar muito, porque é. Ela era uma bruxa, mas enfim. Ela passou um trabalho pra gente, cada pessoa tinha que pegar um tema. E eu acabei pegando pra fazer do Japão. Meu grupo pegou a Ásia e eu escolhi o Japão. Aí eu fui fazer uma pesquisa. E ela tinha pedido um trabalho muito grande. E que falava tudo, que tinha que ter história, tinha que ter cultura, tinha que ter o caralho a quatro. Então, nesse trabalho, eu lembro que me interessou muito, porque assim, eu peguei muita coisa sobre... A história era muito legal, cultura, vi muita coisa sobre teatro e tudo mais. Foi um trabalho legal de fazer. Primeiro momento foi esse. Segundo momento, foi mais ou menos na mesma época, que eu, assim, eu lembro que eu assisti anime, só que, assim, eu, não, eu gostava e tudo mais, mas me marcou, mas sabe que não dava aquele estalo, acho que eu era muito novinha, e era, assim, tinha um pouco de restrição de horário em casa pra ver TV e tudo mais. Quando começou a passar Inuyasha na Globo, eu pensei, nossa, isso é legal, eu gravava quando eu não podia assistir e tudo mais. Mas o terceiro momento, que foi realmente o que me fez começar, isso já foi na época da RedeTV, bem mais recente. que foi quando Fullmetal Alchemist começou. Passou pela primeira vez. Eu lembro que, assim, era um dia que meu computador tinha estragado. Meu pai tava arrumando ele. A TV de casa ficava no quarto dele. Aí ele tava arrumando. Aí eu não tinha muito o que fazer. Liguei a TV. Tava anunciando só os Super Campeões na época. Não tava anunciando Fullmetal Alchemist. Então tava na hora, não tinha nada pra fazer. Eu liguei, comecei a assistir. O primeiro episódio deu aquele estalo. Eu não sei explicar o que aconteceu, que foi assim, nossa, isso é muito legal. Eu tinha internet discada na época. Aí eu fui pesquisar. Eu comecei a baixar, mal e porcamente, e fui pesquisando outros. Comecei, na mesma época, eu também comecei a baixar Death Note mangá, que eu acho que já tinha saído nessa época. Assisti uma coisinha aqui, outra ali, que eu pegava emprestado, que eu pegava com amigos, que tinha uma menina na minha sala que gostava, mais ou menos, também. Tinha um grupinho na minha cidade que curtia, que a gente trocava umas ideias, mas, assim, foi muito pouco. Hoje em dia, eu não tenho contato com mais ninguém daquele grupo, mas nessa época que comecei a pesquisar séries, que eu comecei a baixar, e o estrago foi feito nessa época. Primeira coisa, ao contrário do que todo mundo aqui pensa, meu interesse por animes não começou quando eu comecei a estudar no colégio de japoneses. Peraí, não, é nesse momento que a gente se faz a pergunta. Pessoal, vocês realmente querem que o Jin continue? Criamos um quadro, A Vida Secreta de Jin. Ó, que bom. Não, vou parar por aqui só pra deixar na curiosidade. Próximo. Não, fala agora, pô. Agora fala. Não, você é o último. Porque caso vocês não saibam, mas vocês já sabem porque eu já falei isso, eu tenho um primo que ele é descendente. E ele ia pro Japão e voltava. E ele voltava com VHS oficiais. Na época era uma coisa assim a cada 6 meses. E o que acabou acontecendo? Ele trazia VHS dele do Japão de lá, oficial. E eu ia pra casa da minha tia porque eu adorava aquele primo. E você pegava os VHS tipo de Dragon Ball original, sem legenda, e falava, legal. Eu via ele vindo, eu sentava lá e tentava assistir. E não dava certo. Daí quando lançou Sakura aqui no Brasil, o anime, e depois o mangá, eu já tinha o interesse e comecei a comprar. Tanto que eu comprei o Sakura número 1 na época que lançou. Você deveria ter vendido, porque agora não vale mais tanta grana. Ele não é capitalista. Cara, meu primeiro mangá da vida. Eu entendo, Jin. Eu tenho One Piece também da Conrad que valia mal nota, agora não vale nada. Então, já conhecendo como a gente se influenciou, por favor, vocês que estão escutando também, comentem, mandem e-mails falando se vocês foram influenciados, quando, por quê e aonde. Mas, por favor, comentem. A gente quer saber como que vocês caíram nesse mundo. Mas, continuando aqui o podcast, vamos falar também agora de outras coisas fora anime e mangá que também são bem colocadas aqui como influência, né? Por exemplo, a culinária. Cara, eu acho que tem muita gente que não conhece nada de Japão, mas que adora comida japonesa, né? Uhum. Não só japonesa, né? Chinesa, coreana, bem... Por exemplo, o sushi, né? O rodízio de sushi, que é bastante... tá bem popularizado. As temaquerias também, né? Que tem toda esquina agora. Cara, posto de gasolina tem uma temaqueria agora. Tem temaqueria, isso é verdade, já vi. Posto de gasolina. É, pra quem não sabe, o temaki é aquele cone lá de alga cheio de arroz ali dentro, né? E umas misturas. Esses dias, meu pai veio com a ideia de fazer sushi em casa. Que ele chama de... Que ele fala sushi. Aí, a ideia de sushi dele era um peixe. Eu acho que era salmão, mas tipo, cortado. Malemar nadando em molho. Sem tempero, sem nada, e ele fez eu comer aquilo. Moral da história, nunca mais põe um pedaço de peixe cru na boca. Nunca mais. Mas tem que saber preparar, cara. O pior é que, assim, crônica de uma merda anunciada. Eu sabia que não ia dar certo. Mas mesmo assim, eu tive que comer. Odri, venha para São Paulo e vamos te levar num rodízio. Aí você vai ver o que é bom. Odri, mas não faço que nem um amigo conhecido, né? Foi comer sushi e tinha wasabi, né? Assim, que negócio verde? É wasabi, assim. Ah, legal, foi lá e encheu o sushi de wasabi. Ai, meu Deus, e ninguém avisou pra criança que... Não, lógico que não, né? Todo mundo esperando a reação dele. O pior foi um conhecido de trabalho meu, que foi, a gente foi no rodízio sushi, e ele viu aquela florzinha verde moldada em uma massinha e perguntou, isso é de comer? E a gente falou, sim, isso é de comer. Só que antes da gente explicar, ele foi lá, pegou aquela florzinha inteira e enfiou na boca. Nice! E vi as lágrimas decaindo, né? Legolas chorou, como diria o cabeça. Tá, agora vamos deixar uma coisa clara aqui, porque vamos lá. Comida japonesa que a gente conhece não é comida japonesa que japonês come no dia a dia. Já começa por aí, que é uma coisa, tipo, uma gafe muito comum. Exato. Por exemplo, eu tenho um restaurante no bairro da Saúde, onde eu trabalhava, que tem um restaurante japonês que serve comidas japonesas, mas comidas japonesas normais, tipo, que o japonês come no dia a dia. Que são ou os teishokus, o yakisoba, essas coisas. O udon, por exemplo, o kare, o tonkatsu. Tipo, não é sushi. E sempre que a gente ia lá almoçar, a gente falava, ah, onde vocês vão? A gente vai no japonês. Ah, beleza, eu vou junto. A pessoa chegava lá esperando o sushi e não tinha. Só que assim, aí, ah, você falou que era comida japonesa e não é. Como não? Entendeu? Então comida japonesa não é só sushi. Sushi já é caro aqui. No Japão também não é barato. Não, o sushi é uma comida elitizada no Japão. E aqui no Brasil ficou muito estereotipado como o sushi, a comida japonesa. E eu gosto muito mais de yakisoba, não sei se é... Sei lá, eu gosto de coisas com peixe, mas tem preparado de forma específica. Yakisoba é bom demais, as pessoas deviam gostar mais dele. Então, o yakisoba é legal, que o yakisoba original é chinês, né? A cultura do Japão pegou muita coisa da cultura da China e transformou muito, né? Então, é de se esperar, né? É, mas também no Japão a gente tem o ramen, que não é miojo. O miojo, ele foi inspirado no ramen. Sim, sim. Sim, sim, mas não é. Agora, tem uma comida muito boa que é praticamente um evento, né? O Panda já sabe o que é, cara, que tem muita... Você vai com a família toda reunida, que era o sukiyaki. Melhor coisa pra se comer em família. Sukiyaki é de Deus, é de Deus. Sukiyaki é aquele da panela no meio, né? O sukiyaki, assim, é uma panela grande, sabe? Ele tá esquentado, já põe um óleo. Todo mundo tem os ingredientes, então toda a família põe dentro da panela. Um pouquinho de cada. E vai comendo em medida que tá pronto, sabe? Bom, mas dessas coisas de preparar, eu lembrei das vezes em que eu tentei preparar yakisoba aqui em casa. Como eu faço as coisas bem certinho nos protocolos, eu compro aquele macarrão que cozinha em 3 minutos por preguiça. Mas assim, eu tento. Às vezes deu certo. As duas primeiras vezes até deu certo. Na terceira vez, eu não achei o tal macarrão. A cidade onde eu moro não tem muita opção. Não tava com muito tempo. Ah, vou pegar um macarrão qualquer aqui mesmo. Aí eu peguei aqueles... Sabe aqueles que parece um talharim, mas ele é bem fininho? Que é um ninhozinho? Só que é o cabelo de anjo, aquele bem fininho. Não, só que esse era massa normal mesmo. Aqueles... Tipo massa pra espaguete, entendeu? Só que era aquela bem mais fininha. E é claro que não deu certo. Ia dar pior. Ia dar ruim. Não, eu tenho minhas dúvidas. Porque assim... Eu tentei fazer do mesmo jeito, fiz a carne, fiz os legumes, tinha ficado bastante molho, pensei, ah, o macarrão cozinha em 2 minutos. Se eu colocar o ninhozinho aqui desmanchando com o garfo, ele vai cozinhar e vai ficar gostosinho. O que aconteceu de verdade? O macarrão, metade dele não cozinhou, a metade de dentro não cozinhou, a metade de fora desmanchou e formou uma cola. Aí ficaram uns grumos de macarrão meio cozido demais e meio cru, que assim, eu não sei definir o que era aquilo, mas assim, é um negócio que grudava no dente e era duro, você não conseguia mastigar. O caldo ficou bom, mas ficaram essas bolotas de macarrão perdidos lá. Foi tudo pro lixo, eu nunca mais quis cozinhar, nunca mais quis fazer yakisoba. Até então. Não adaptem receitas mesmo. Se fala pra você pegar um tipo de macarrão, pega. Se não tiver, não faça. Você pode pensar em outra coisa. Os gambiarra não funcionam em cozinha e eu sempre aprendo isso da pior forma possível. Não, na dúvida, liga pro China Inbox. Na dúvida, faz um ovo frito, cara. Não tem como errar com ovo frito. Pronto. Mas é, e aqui soube a nossa alegria aqui, que tem uma feirinha na faculdade 2 vezes por semana, aí quando o cardápio do restaurante universitário tá muito ruim, a gente vai lá comer. É muito gostoso deles, é bem... É o de verdade, e o que é mais triste, é você saber como de verdade fica bom e você prepara aquela gororoba que ninguém come. Não, mas uma coisa que eu gosto bem é tofu, cara. Tofu é bom, cara. Você põe dentro de um misoshiro, fica muito bom. Eu não entendo muito de culinária japonesa, então eu fico um pouco em dúvida às vezes. Que, assim, pelo que eu vejo dos pratos, pelo pouco que eu experimentei, parece bem temperado, assim. Que tipo de temperos que se usa mais esse tipo de prato? Não é tão forte o tempero, né, como um prato coreano. Não, mas assim, bem temperado, no, assim, temperos diferentes que usa, não é baseado num ingrediente só, entendeu? Eu acho que o ingrediente mor da culinária japonesa é o shoyu. Shoyu, sim. E esses derivados, né? O miso... O miso. É tudo derivado de soja, né? O miso, que é a pasta de soja. O shoyu, que é o molho de soja. O tofu, que é o queijo de soja. Tem a soja que veio da soja. Outro tempero também é o curry, né? Que ele veio da Índia. É, mas ele não é tão forte, né, como o da Índia, da Coreia. É porque o japonês, ele já tem o costume de não ser muito temperado a comida, né, no geral. A maior prova disso é o arroz. Em comparação com os outros irmãos da Ásia deles, eles realmente têm É um pouco menos temperado. É pouco sal que se usa também, né? Não se usa... Geralmente não é muito salgado a comida. Uma curiosidade que um amigo meu, que ele é cozinheiro, ele me contou, é que comida menos temperada, ela demora mais tempo pra digerir. Então, como o Gohan, ele tem pouco tempero também justamente pra isso, porque como é a base, a ração dele, a base da alimentação é o Gohan, ele come, como tem pouco tempero, vai demorar mais pra digerir, então você vai precisar comer menos, entendeu? Tem um lance assim. Mas pelo menos foi o que o amigo meu falou, que ele é cozinheiro, eu não manjo os Paranauê. Eu só acredito. Coisa também que a gente tem que colocar aqui de esportes, a gente falou de beisebol, mas fora isso a gente tem que lembrar também que uma coisa que a gente tem muito de influência aqui são as lutas, né? As artes marciais, que várias, bastante lutas dessas vieram lá do Oriente, né? Judô, Aikido, Jiu-Jitsu, Karatê, tem Taekwondo. Isso. No caso, até eu, por exemplo, quando como uma coisa que meu pai sempre me incentivou foi o judô, né? É, mas quando você fazia judô, você também aprendeu a teoria, né? Muitas lições, né? Lições teóricas. Então, mas aí que tá. Dentro do judô, você tem mais influência oriental ainda, velho. Aprendeu a filosofia da luta também. Você aprende filosofia, você aprende muita coisa, cara. A gente tem o kendo também, tem o... Tem o sumô também. Sumo aqui no Brasil, não vejo tanto. Tem sim, tem muito. Eu tenho dois primos que são praticantes de sumo. Inclusive, um deles foi pra Polônia o ano retrasado lutar, representar o Brasil. Mas enfim, ele não ganhou. Mas o kendo, por exemplo, vocês vão até zoar falando que já sei, o Djalma faz tudo, mas o Djalma faz kendo também. Porra! É, isso eu já sabia. Mas o kendo eu nunca entendo, cara. Ele é muito estranho, cara. Você fica gritando ali, dá um tapa e acabou a luta. Hoje em dia, né? Isso não é uma luta de verdade, eu acho, cara. Na vida real não seria assim. Não, mas o kendo eu acho que é só pelo esporte mesmo, é só pela arte, não chega a ser. Ele pode ser usado, lógico, ele pode ser aplicado à batalha, mas eu acho que a prática dele hoje é muito mais pela arte do que pela simulação de batalha. A gente tem também o clássico, que é o karatê. Ih, karatê. E tem o Kung Fu também, né, de arte marcial. E muitas outras artes marciais também. Tem muitas outras, né? A maioria das artes marciais veio... do Oriente, quase todas, né? Não, os grandes mestres vieram de lá também, né? Eles vieram trazer pra casa, difundir o Jiu-Jitsu. Apesar que o Jiu-Jitsu desenvolveu bastante o Brasil, né? Nessa área. É, o Rickson Gracie. Com a família Gracie. Pra finalizar aqui o cast, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é uma coisa muito falada ultimamente, que são as esquisitices do Japão. Ou melhor dizendo, japoneses. Olha, eu acho que as japonesices são personificadas perfeitamente pelo vídeo do Giga Pudding. Aquilo resume aquele... Vocaloid! Não, Vocaloid é isso, Vocaloid é bizarro. Toho é muito bizarro, cara. Os fãs de Toho são bizarríssimos. Então, assim, a pessoa criou os jogos e tem um fandom gigante que transformou isso em episódios de anime, que transformou isso em outros jogos, que transformou isso em músicas, transformou isso em tudo. E muito rápido. Eles são... É uma coisa que, assim, eu acho que nenhum outro conjunto de fãs é tão sem noção quanto o fandom de Toho. Eu posso estar errada, mas eles são muito rápidos, eles fazem muita coisa. E você conhece esse anime chamado Free? Não só conheço, como eu acho muito da hora. Só que não chega aos pés do fandom de Toho. Você sabe como ele surgiu? Sabe como ele surgiu? Sei, porque eu ajudei. Eu assinei a mesma petição que você tá falando. Foi uma petição que começou no Tumblr, porque eu acompanhei e eu assinei essa petição. Dá pra vocês explicarem o quê? Porque vocês sabem entre vocês, mas eu não sei. Então, essa história de Free começou com um comercial de 30 segundos, pra, não me lembro do canal, que ganhou o nome de Swimming Anime, que as pessoas começaram a chamar. E aí começou uma petição, começou um movimento pra transformar o Swimming Anime num anime de verdade. Com um clipe de 30 segundos, surgiram doujinshis, surgiram vídeos, surgiram cosplays, surgiu tudo. Muito, e assim, aí o anime foi anunciado, acho que há 2 meses atrás, e foi, em parte, uma grande parte, provavelmente já estava planejado, mas uma grande parte foi justamente porque um clipe de 30 segundos gerou uma legião de fãs, fãs ocidentais, não apenas os orientais. A parcela ocidental do fandom também teve influência, como eu disse, eu acompanhei, o que eu vi pelo Tumblr mostrou isso. Pelo Tumblr também dá pra ver o quão, eu vejo bastante como os fãs de certas séries específicas são rápidos. O fandom de Shingeki no Kyojin, por exemplo, faz umas coisas muito sem noção. Teve, por exemplo, a mina que com cosplay completo de Mikasa pulou de bungee jump, fazendo os gestos de com as armas, com tudo. Eu acho que vocês estão pegando até leve com esquisitices do Japão. É esquisitice saudável, por assim dizer, né? Que não é estranho. Ah, tá bom, vamos então começar então pro nível hardcore. Pra dar esquisitice, a última esquisitice que eu vi, que era o perfume de urina. Esse eu vi. Foi a última, a mais recente. Aí você pega lá pesado esquisitice. Aí você percebe que o mundo é estranho de verdade e você não quer viver nesse mundo mais. Mas eu não entendo porque um país que... Assim, um dos estereótipos vendidos é justamente de seriedade, de prudência, sabe? De tranquilidade. Cê tem esse lado tão sem noção, que tão distoante do resto, e você não encontra... Eu acho que você não encontra coisas desse nível em outros países, eu não entendo. Eu tenho minha teoria. O país, o Japão, ele foi construído na base do quê? Na base do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí o que que acontece? O pessoal que manda falou assim, ó, não pode isso, não pode... Foi comprimindo e comprimindo cada vez mais, de uma forma que a sociedade começou a tomar isso, entendeu? E eles ficaram reprimidos desde que nascem até, tipo, até o último momento da vida deles, certo? Eu só sei de uma coisa, as esquisitices do Japão, elas são tão bizarras, mas tão bizarras, que fazem o Jin parecer normal. Eu já falei, eu sou normal. Quer ver uma coisa bizarra, cara? Programas de auditório japoneses, ainda mais com aquelas de pegadinhas. Cara, eles são insanos. Dá medo. Gente, aquilo, isso é sadismo puro. É sadismo. Eu lembro de uma de pegadinha assim, que tava o cara dentro fazer uma entrevista de emprego, aí todo mundo ia metralhar, tá, menos o cara. O cara, não quero morrer, meu Deus do céu. Oh, é muito bizarro, cara. O Japão, ele tem os programas de televisão mais bizarros do universo, cara. E o pior é que tem nego que não é só pessoas que gostam de assistir, tem pessoas que gostam de participar mesmo disso daí. Tem um programa, cara, do Japão, que eu lembro que era um japonês, eles pegavam um marshmallow. Só que eles colocavam um elástico na cara e tava, tipo, preso num poste. E eles tinham que pegar esse elástico, sei lá, isso era meia calça. Não, era meia calça, ficou uma meia calça na cabeça. Aí eles tinham que pegar o marshmallow sem a meia calça soltar com a boca. Se a gente chegar um dia que isso daí começar a influenciar o Brasil, meu Deus, velho. Eu tava vendo uma lista de fetiches aqui dos japoneses. Tem, por exemplo, o Zetai Ryoki, que é a pessoa se vê entre a perna da garota, entre a saia e a meia. Que vê aquele pedaço da canela. É estranho. Ou tem a Yaeba Girls, que são fotos de garotas em que você vê o canino, os dentes dos caninos. É, não, mas aí é por causa de tsundere. Garotas que tem canino são sinônimos de garotas de tsundere. Eu acho que deve ter alguma coisa, por ser uma sociedade reprimida, a ficção permite que eles coloquem, eles exibam esse tipo de fetiche, sei lá. É igual, por exemplo, todo o fetiche em relação às idols, tipo, o conceito de idol, tudo que foi criado ao redor desse conceito, elas, inclusive, a carreira delas é moldada de forma que elas atendam isso. Você vê, igual aquele Soraya Hirano, por exemplo, que quando ela deu uma... E assim, os caras ameaçaram ela de morte, deram a louca, entendeu? Ah, mas ela falou que ela não liga pros fãs, então... Aí os fãs ficaram putos com ela. Não, o que aconteceu, ela falou isso depois que ela falou que ela não era mais virgem. Aí o pessoal ficou, ai caralho, ela não é virgem, ela tinha que ser pura, lá. Aí ela virou e falou assim, ah, já que tá assim, eu tô cagando pra sua opinião. Vamos combinar, a mulher, ela queria transar, ela transou porque a vida dela, ela tem o direito. Do outro lado tem as fujoshis, por exemplo, que são as meninas... É muito estranho isso, né? O termo fujoshi significa mulher impura, mulher suja, entendeu? Sério? É o oposto de otome, então, seria? Completamente. É... Tanto é que eu acho muito estranho que outra palavra que eu não entendo por que foi que é uma ofensa no Japão, que aqui é aceito como se fosse é um rótulo que essas pessoas abraçam pra si, entendeu? Você gostar de... Eu acho que... Eu não tô assistindo, mas aquela menina do Atamote, por exemplo, é uma... Não sei se é uma paródia muito exagerada das Fujoshis, entendeu? Que elas não estão tão diferentes assim desses caras, só que eu acho que aparecem um pouquinho menos. Se torna muito prejudicial, entendeu? Tanto lá quanto aqui, se você não tem um controle sobre... Assim, é perfeitamente saudável você gostar dessas coisas, você gostar de é ficção. É ficção, e se você souber manter isso no campo da ficção, você pode gostar do que você quiser enquanto você tiver manter firme a ideia de que é ficção, de que você não pode forçar isso sobre as pessoas e que você não... Assim, você sabe separar bem as coisas e você sabe conciliar isso com a realidade. É uma coisa que muita gente perde, tanto lá quanto aqui. O problema, Adri, é que muitas vezes isso não acontece. Uma parada realmente bizarra do Japão é que você pode comprar fitas no sex shop de garotas menores de idade de biquíni. Elas não estão fazendo nada sexual ou... Não, elas estão tipo, tô nadando... Blá, blá, blá, mas isso gera um problema pelo seguinte. Claro, tem aqueles vídeos autorizados, que eu não sei que legislação faz com que eles autorizem essa porra, mas enfim. Mas nem todo mundo vai conseguir esse tipo de documentação, só que os caras vão filmar do mesmo jeito, vão filmar sem ser vistos e vão vender essas fitas. Isso é um problema. Não sei se cabe aqui, mas... Cosplay é uma coisa muito, muito conhecida no Japão. Era popular no Japão, era popular nos Estados Unidos e, graças à influência dos dois, acabou chegando aqui no Brasil. Só que, assim, muitas pessoas acham que a pessoa lá é a personagem ou é a visão podre que eles têm de personagem X ou Y e não dão sossego, entendeu? Igual, por exemplo, uma mina chega com um cosplay de Yoko, não vão dar sossego pra ela nunca. Mas é um personagem e, mesmo assim, as pessoas não desassociam o personagem da pessoa, que acontece em outros contextos também. Bem, pessoal, a gente falou bastante aqui das influências que a gente sofre e eu acho que vai continuar sofrendo sobre o Japão. Então, acho que o que a gente falou aqui mostra que tem uma influência grande. Não só, a gente falou da influência no Ocidente, mas a gente conhece o Brasil. Faz assim, o Brasil tem influência de uma infinidade de povos que vieram pra cá, mas eu acho que a japonesa é mais recente, porque as outras, talvez por isso ela seja um pouco mais clara. Começou pra muita gente, começou através da mídia, começou através da ficção, começou através de séries e de livros e de outras coisas. Começou através da ficção. Mas o importante é a gente manter em mente que, assim, é uma cultura muito rica, uma cultura muito linda, E que tem muito a acrescentar pra gente em termos de cultura mesmo. A cultura japonesa tem a acrescentar a cultura brasileira. Eu acho que a gente precisa aprender um pouco mais sobre isso, precisa conhecer mais. Eu admito, eu sei muito pouco, eu sei muito menos do que eu gostaria. E é interessante porque, poxa, é um outro povo. E uma quantidade de pessoas muito grande veio viver aqui junto com a gente, veio viver dentro do nosso país. E fazem parte do nosso país também, deram sua contribuição para criar o panorama cultural do Brasil. Então acho que é a nossa obrigação aprender mais sobre essas pessoas, aprender mais sobre a cultura delas, sobre história, sobre religião, sobre quaisquer outros aspectos. E usar isso, aprender com eles, nós crescermos como povo e talvez oferecermos alguma coisa que vale a pena para eles. A gente já falou bastante de culinária, de coisas de animação, de informação. Tem muitas outras coisas, né, que o povo oriental também trouxe, né, pro Ocidente, do Brasil e tudo mais. Podia falar bastante da parte de medicina, acupuntura também, a parte de massagens, teatros, questão de meditação também, feng shui, coisas de filosofia, religião, budismo também, que é um povo rico. E ele tem muitas coisas ricas também para o corpo, para a alma. Não só a questão de alimentação, uma coisa bem saudável. Não só a parte de esportes, que eles trouxeram muitas coisas legais também, né? Artes marciais, com todas as suas filosofias, estilos também, que incorporaram bastante a área, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil é um povo bem aceito, né? Vários tipos de culturas. Então, tem muitas coisas da cultura oriental que eles absorveram bem. E praticamente isso, cara. Cultura oriental, ainda mais a japonesa, que eu falo mais, né, porque eu sou japonês também, consigo falar bem, né, tem muitas coisas que eu realmente curto pra caramba, né, parte de comida, eu já falei, a parte de artes plásticas, que também tivemos bastante, parte de coisas de bonsais, ikebanas, outras áreas, né. Então é isso, a gente tentou falar muitas coisas da cultura japonesa que influenciou bastante a gente, e é isso. Bom, eu acho que a gente conseguiu dar bem mostrar bem as influências que a gente teve aqui na, na cultura do o Brasil teve, né? Não só o Brasil, você pode pegar até outros países de outros locais, ou países da Europa, ou próprios Estados Unidos. Todos esses países, eles tiveram também um pouquinho da influência da cultura japonesa, ou da cultura oriental no geral, né? Eu também eu falo mais da japonesa porque eu sou descendente de japonês e é algo que eu entendo mais também. E eu acho que essa ideia é bem, bem, bem maneira, assim, bem legal. É, eu acho que eu concordo com todos vocês. Eu acho que o Brasil ele sofre muita influência do Japão e a cada dia vem aumentando mais ainda, né? Mas eu acho que por hoje já falamos muito, também temos que citar então a influência que o Brasil exerce no Japão, pois então esse cast vai terminar com o pagode japonês. Por favor, Kiva, que vai estar editando, coloque pagode japonês. Então é isso daí, pessoal. Falou aí, a gente vai encerrando esse cast. É isso daí, falou. Ah, tchau, tchau. Falou, gente. Beijos. Voltei finalmente, depois de meses. Verdade, Kiba. Faz tempo que eu não gravo C e com o Kiba, ainda mais, nossa senhora. Que isso? Tem que fazer, né? Alguém tem que fazer isso por mim, senão... Quando é eu e a Drew e a Fer, já era. Horas. Horas de C. Ou seja, ele segura, ele dá as cortadas e vai rápido pra correr. Tá certo. www.projetoxpodcast.com.br contato@projetoxpodcast.com.br ou pelo formulário que está no nosso site. facebook.com/projetoxpodcast. No @projetoxpodcast. facebook.com/groups/projeto.x.podcast. O DollarsCast. O Lagcast. O Mini Clouds. O Omega Cast. O Cuff Unlocked. O Coletivo Cult. Oh yeah. Exato. e que começa, obviamente, com o Yar. Ó, spoiler pra vocês. Ó. Tinha que ser. E esses projetos X playlists vão sair, quem sabe quando, mas vão sair. Já tem vários gravados com outros participantes. E escute aí se você tem interesse em saber nossas músicas. Além disso, se você gostou, olha, eu quero ouvir mais do Projeto X Playlist, mas eu escuto pelo feed, não apareceu aqui. Então, é que nós criamos um feed exclusivo para o Projeto X Playlist, né? Exato. Óbvio. A gente quer que vocês assinem os dois feeds e ainda venha no site baixar, se possível. Exato. Muito bom, muito legal. Eles agora com cara nova. E... vá lá, porque eles sempre estão atualizando. Pode ser que o podcast não saia com tanta frequência, mas sempre tem matérias e textos, que é uma parte bem legal do Blackcast. Acompanhe lá. Não tem erro. Então, começando pelo e-mail do Tyra, que sempre está em contato conosco, seja pelo Facebook, pelo e-mail, pelos telefones ou pelo sei lá o quê. Ele fala o seguinte em seu e-mail. Olá, gente do Projeto X Podcast. Esse podcast com vocês foi muito surpreendente. Gosto muito dos podcasts em que a Dri participa. E ainda bem que a Fer não estava, às vezes ela parece chata. Que absurdo. Eu acho. E o namorado dela faz jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Exatamente, 168 quilos, campeão mundial de MMA na categoria peso pesado. Exatamente, a Fer é muito gente boa, ela pode às vezes se empolgar. Ela se empolga, às vezes ela briga com a gente, mas ela é muito legal. Quem nunca se empolga? Mas ele continua no seu e-mail falando o seguinte: fiquei surpreso quando o Mug falou que Noitamina é animation, ao contrário. Olha só, tava na sua cara. Isso tornou o podcast muito surpreendente, porque eu achava que Noitamina significava animes para noitadas. Caramba. PS, se não sabe o que significa noitadas, pergunte ao Seiji, é uma gíria de velho. Bom, noitada, noitada é baladinha, é, sei lá, como que era, eles saíam pra dançar antigamente, eram os bailes. A noitada era um baile, exatamente. Bom, não sei, mas Noitamina é animation, ao contrário, cabeças explodem. Bom, continuando, ele fala que fazendo uma referência a Higashi no Eden, se parte dos membros do Projeto X fosse uma seleção, o que tem a voz mais genérica seria o juiz, ou seja, eu, obviamente. Porque confundem, e não é sacanagem, gente. Outro dia eu entrei na chamada, e aí, Jin, cara, não, para com isso, não... Exato, bom... E puxa, eu nunca vi esse anime, mas assim que eu tiver um tempo, eu dou uma olhada. Esse anime tem uma música norte-americana que me faz lembrar do anime Hellsing, que tem uma música de uma banda estadunidense ou dos Estados Unidos. Ele manda, além disso, alguns OBSs. OBS 1, tentei ser sincero neste e-mail e menos eloquente, como já fui em alguns e-mails anteriores. OBS 2, acho que nunca ouviu o Mano FC em uma caixa de entrada. Mano FC, eu acho que não participou de caixas de entrada. Sobre as dicas karaokê, sushi e beisebol, puxa vida, estou sem muitas ideias no momento, porque só vejo ligação entre sushi e beisebol. Talvez seja um podcast sobre hábitos e costumes japoneses, já que muitos deles comem sushi, assistem beisebol e cantam em karaokês. Ou talvez seja sobre algum filme que tem essas três coisas que eu não conheço. Isso porque não lembro de ter outro lugar ou série em que as pessoas gostam de juntar as três coisas. E a Fer, que quer fazer um cast sobre livros, que tal fazer um podcast sobre literatura brasileira? Ouvi dizer que no Rio Grande do Sul tem muitos escritores de livro de fantasia. E no Sul tem um dos meus escritores favoritos, que é o Mário Quintana. Também tenho o palpite de ser um podcast sobre Lovely Complex, mas não tenho certeza. Ele voltou, deu a volta e continuou falando da dica que ele jogou lá em cima e voltou. Foi quase, foi bem próximo, mas ainda assim não era. Não é bem sobre costumes japoneses. Exatamente, mas ainda assim, boas dicas, foi um bom chute. Muito obrigado pelo seu e-mail, Taira. E a galera chutou muito anime de futebol na semana passada. Com certeza. E eu espero que você goste dos filmes de Higashi no Eden. Aproveite aí. E se quiser mandar o feedback dos filmes também, fique à vontade. Exato. Pelo Flávio ou pelo Bomis? Ah. Bom. Olha aí. Então é o e-mail do Kiba. Kiba mandou um e-mail para nós. Olá, pessoal do Projeto X. Meu nome é Flávio Gomes. Sou designer de formação. E almoxarife, é o cara que trabalha no almoxarifado? Caraca, genial a sua profissão, cara. Por sobreviver, sério, eu tenho inveja de você poder falar, eu sou um almoxarife. Você é um almoxarife também? Caraca, muito foda. Você fala tio da limpeza, sei lá. Bom. É que almoxarifado pra mim é aquele quartinho com as vassouras e as paradas. Bom, mas eu acho que é muito mais legal chamar você mesmo de almoxerife. Bom, mas vamos lá, continuando. Almoxerife. Ele falou que começou a escutar o nosso podcast no episódio de Doramas, com a participação do Juba, lá do J-Wave, que foi muito bom. Tão bom que merecia uma continuação, desvendando os outros tipos de drama asiático, como, por exemplo, o K-drama, o T-drama e o C-drama. Eu nem sei essas letras. O K deve ser de Coreia, o T ou Tunísia ou Tailândia. Não. E o C de China? Caraca, tem drama na China. E um abraço pros coreanos, tailandeses e chineses. Quanto aos últimos episódios do podcast de Major, finalmente alguém olhou para o gênero de anime mangá mais desprezado pelos otakus, que é o anime mangá esportivo. E vocês começaram pelo subgênero dos mangás esportivos, que são os de beisebol. Como se o mangá que tivesse surgido no Brasil seria o de futebol. No geral, um ótimo podcast, mas faltou um podcast introdutório sobre animes e mangás esportivos, dando uma explanada geral. Pois é, o mais interessante nesse tipo de produção é que eles têm uma função maior do que apenas incentivar a prática dos esportes. É realmente complicado a gente começar fazendo podcast introdutório sobre os estilos diferentes, porque às vezes nem sempre a gente tem uma equipe para isso, a gente não se sente confortável de poder falar assim, ah, vamos abranger todos os animes de esportes, que tem um podcast só, até porque a gente já queimaria conteúdo, por exemplo, exato, a gente já, por exemplo, queimaria Major, ou por exemplo, sei lá, queimaria Slandank, ou queimaria Shihaya, que é o melhor de todos, Prince of Tennis. Quem sabe ainda sai um tema aí sobre animes e mangás de esportes, ou algo, quem sabe. Mas então, Flávio, muito obrigado pelo seu e-mail. Nós ficamos muito felizes de receber esse tipo de feedback da galera pedindo coisas, querendo continuações e fala de outras coisas, e a gente vai fazer sempre que possível e sempre que tivermos condições intelectuais para isso, de trazer as continuações para você. Boom! Certeza que eu quero as novelas, certeza. Novelas parte 2 e 3, assim, duas semanas em seguida. Viu, Zurita? Para com isso, Zurita. Hey! Apesar do pessoal não gostar de Oasis. Pessoal... Não, acho que o Panda não gosta de Oasis. Bom, deixa pra lá. Eu acho válido, eu acho que ele chegou o mais perto possível sem realmente acertar a dica. Eu acho que é válido, sim. Exatamente. No comentário dele, ele fala o seguinte. Tem uma coisa muito importante que não foi falada no podcast. O contexto e a mensagem principal do anime. A animação toca muito no tema dos nits e não explica muita coisa, pois é algo do dia a dia do japonês. Também pessoas rejeitadas pelo mercado de trabalho que ficam em casa o tempo inteiro na frente dos computadores. Então, qual é a mensagem principal do anime? Quando... Olha aí, agora vem um pedacinho um pouquinho spoiler, talvez se você queira pular alguns segundinhos, porque talvez é um spoiler. Quando os mísseis estavam indo, o protagonista pediu ajuda de milhares de nits e filtrou as melhores respostas para conseguir ter a ideia de parar os mísseis. Esses caras que eram rejeitados pelo mercado foram os mesmos que salvaram o Japão. Se isso ainda não ficou claro, é o seguinte, existem milhares de rejeitados no Japão que não são aproveitados, porém são perfeitamente capazes de salvar o país. O país não precisa de um celular mágico para fazer as coisas para ele, mas sim de aproveitar o melhor potencial das pessoas. Realmente, ele é um ponto que eu acho que não foi talvez abordado, talvez por falta de tempo, ou talvez não era bem o enfoque que o pessoal que gravou tinha, mas realmente é uma ótima... Com certeza, e é uma mensagem realmente muito importante, trazendo aí uma outra profundidade para essa obra. Muito obrigado, Gostur, pelo seu comentário. E boa sorte lá no Lightcast, você que é nosso parceiro. Doctor Who. Exatamente. E aí? Exatamente. Fácil, pá. Olha aí. Yeah. Fazendo muguice. Exatamente. Muito obrigado a todos, tirando meu irmão. E continuem comentando e mandando e-mails que nós gostamos muito. Olha, as dicas estão razoáveis, assim, eu acho que não tá muito difícil, não. Talvez. Abacaxi, shopping e tapa. Olha, eu não sei, só sei que o podcast semana que vem vai ser um podcast... Vai ser fácil. Falou, pessoal. Até semana que vem.